pra se libertar das obras do maligno. No momento busco ser mais positivo. Liberdade é do improviso, não quero agradar os críticos. Falo de amor, de dor e tenho meus motivos. Forjaram a liberdade, reduziram nosso espaço. Privilégio pra alguns em cima da escravidão de vários. Além dos 30 custa caro pra proteger. Além do pai desprezaram dinheiro no poder. Se esquece da verdade, faz até vista grossa só agora. Enquanto o pavio não chegou na pólvora, ignora na comarca o motim. Essa é a hora, deixa o pulsa pra mim. Libertar o corpo juntamente ao espírito. Sistema porco não enxergou a lei do livre-arbítrio. Só aparenta a liberdade, a sociedade em crise. E não as crenças e costumes de um povo livre. Fez orfanato, fez cadeia, fez asilo. Ali forjou a liberdade do idoso ao menino. Fez orfanato, fez cadeia, fez asilo. Forjou a liberdade do idoso. Só carro, locomoção, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio vivo e finge não saber que no mundo eu viver a máscara da alegria e mordomia. Viver com medo da maioria. Onde vai assustado, com medo de ser roubado. Vê um pobre como ladrão, nunca como necessitado. Chamou os ratos quando viu os moleques na casa do pastor. Que a doa o passe pra eles voltar pro tenor. Agiu com amor, mas na sequência vem alguém que traz a dor. Um tapa no rosto, ali que a necessidade se foi. Junto à adolescência, só falência no grupo sistema. É menos investimento pra acabar com a pobreza. Segurança pra burguesa. Quem faz escolta é Ingeport. Sexta-feira, 10 para as 4, vai buscar os malotes. Só carro forte pra proteger o dinheiro dos ricos. O pobre guarda o dinheirinho. Quem vem e rouba é os políticos. Preguinam na mente do trabalhador. Fernando Collor de Mello, FHC. Só carro louco, mansão, porteiro do castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio amigo e finge não saber. Eles têm casa na praia, sauna na chácara e pegada. Em troca de um teto, por isso eu fecho com a reforma agrária. A revolução se faz com a mente, a força do povo e disposição pra ir buscar o que é nosso. Tirar a escama dos olhos, terreno tá mal dividido. Aumento, desemprego, o salário é sempre mínimo. Corrupto, cínico, só esquema de desvio. Compra voto no disparadinho, prova bichãozinho. Eleito mais bacana pra tirar a quebrada da lama. É voz em nome de quem sofre, mansão no drama. E pras crianças tem febente do lado de casa. Pensa excluindo o problema, ele se acaba. O futuro é quem paga, mas um homem negativo. Desespero, desemprego, invade um condomínio onde protege seus filhos, que também se viciam e viram seus inimigos íntimos. Só carro louco, mansão, porteiro no castelo. Condomínio fechado, magnata também tem prédio. Se sente protegido, só vê o próprio amigo e finge não saber que no mundo não é só você.